proclamando sua grandeza. Só Ele é Deus em toda a terra. Se confia a adoração em todas as nações. Levantamos o teu nome, Jesus. Se confia a adoração em todas as nações. Sua grandeza, só Ele é Deus em toda a terra. De adoração em todas as nações, levantamos o teu nome, Jesus. De adoração em todas as nações, levantamos o teu nome. Adoração sempre.